Bom dia, queridos ouvintes. Essa é mais uma edição, a sétima, acredito eu, do podcast Caneta e Walkman. Aqui quem fala é o Alexandre Aguiar, de Bremen, no norte da Alemanha. E mais uma vez, junto comigo, meus amigos Vitor Corigliano e Rogério Alves. Fala, galera. Hail. E aí, pessoal? Hoje aqui vamos dar continuidade no nosso projeto de falar sobre discos que marcaram a gente, ou que marcaram pelo menos um de nós, assim, que foram muito ouvidos ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E hoje, porra, pra mim é um disco muito especial. É um dos meus 10 discos favoritos de todos os tempos. E eu acho que a graça vai ser justamente a polêmica, porque Olha eu acredito que meus amigos não compartilham muito dessa opinião. De eu maneira fico totalmente triste com a sua equivocada. declaração. Eu fico triste com a sua Cara, declaração, que é um dos melhores você. discos para você. Cara, você tá completamente equivocado. Uma banda que, assim, carrega multidões, ainda que essa multidão seja de poucos. Multidão de cinco. Multidão de cinco. Não, não, não. Mas, sem brincadeiras, é uma banda que não tem muito meio termo, assim, ou é ame ou odeie, e onde todos os que amam são de fato fanáticos por ela. E o disco de hoje é o Storm of the Lights Band, dos suecos do Dissection. É, enfim, esse disco aí vai dar o que falar hoje aqui. E discordando de mim aí, Rogério, começa aí. Começa aí com sua série de equívocos pro dia, porque porra. Falar mal de Dissection tem que estar equivocado. Bom, vou começar falando, né, do Dissection, que é uma banda sueca de metal extremo, formada em 1989 pelo guitarrista e vocalista Jon Andreas. E o sobrenome que eu realmente não vou conseguir pronunciar aqui, né? A gente vai falar, chamar ele só de Jon aqui para ficar mais fácil. Not fight. Yon Obrigado. not fight. Falar só Yon Isso. já vale, né? Ah, só Jon já tá valendo. E pelo baixista, né, que era o Peter Palmdown, né? A gente está falando aí de uma banda que eu acho que é bastante polêmica, né? Teve muitas mudanças dentro do line-up deles. Eles tiveram, né, os seus primeiros discos lançados, né? Foi o The Somberland em 1993, e 2 anos depois eles lançaram, né, o Storm of the Lights Band, 2 anos depois. Na verdade, a banda, né, ela se separou após a prisão do Jon em 1997 como cúmplice de assassinato, coisa que a gente vai discutir aqui. Acho que um pouquinho mais para frente aí, né? E foi uma banda que foi refeita, né, pelo Yon em 2004 com novos membros. Eles lançaram então um álbum, 2 anos depois, que foi o Reinkaus. E logo depois a banda acabou e alguns meses depois, inclusive, o Yon cometeu suicídio, né? Detalhes que a gente pode discutir um pouco mais tarde. Certamente falaremos. Certamente falaremos. Assim, cara, eu acho que quando a gente fala do Dissection e tal, eu acho que uma coisa que sempre me aproximou demais, assim, é o fato de como os caras eram jovens quando eles gravaram esse disco, né? Tipo, o The Somberland foi gravado quando o Yon tinha 17 anos e o Storm ele já tinha 19, assim. Quer dizer, já não, né? Ainda tinha 19. Eu lembro que quando eu era moleque, eu ficava ouvindo e falava, pô, meu sonho era ter uma banda, né? Gravar uns discos e tal. Eu ouvi esse disco, cara, é o mesmo caso do Halloween lá, né? É o disco que você ouve pra pra te motivar a não fazer mais nada da sua vida, assim. Tenho pena de Que você. porra, cara. Caralho, velho. A gente tava falando aí de satanismo quinta série ou satanismo universitário, mas assim, cara. Os riffs do Yon é riff de PhD, assim. O cara é PhD no riffmaker do metal extremo. Vocês concordem ou não, mas assim, o cara era foda. Vitor, qual é a tua posição a respeito disso? Pô, cara, assim, eu gosto dos riffs do disco, cara, mas você tem que entender que ele puxa muito mais pra aquele death metal melódico ali de Gothenburg do que pra black metal, cara. Cara, eu Eu acho que acho ele é que um cara que misturou as duas coisas muito bem, assim, tipo, a tanto é que influência. ele é um precursor desse death metal de Gotemburgo. Sim, ele tava naquela meiuca ali no começo dos anos 90 que meio que inventou esse o tal do Gothenburg Metal, né? Sim. Mas acho que pra mim ainda fica bem claro no Storm of the Lights Band que ele tem uma influência forte do estilo. Não, tem muitas músicas que não são nada black metal, cara. Ah, não, isso aí eu sou capaz de discordar em gênero. A segunda música, principalmente, ela não é black metal em absolutamente nada. Ela é Gothenburg Metal total, cara. Que isso, Victor, você tá equivocadíssimo. Se você pega o primeiro segunda disco... Segunda música é Night's Blood. Ou você fala a segunda fora a intro, no caso? Não, é a segunda música. Ah, Night's Blood, cara. Que isso? Esse hino... Eu nem falei essa música, né? Esse hino... Se você pega o primeiro disco Dark Tranquility, cara, tá no mesmo nível ali, velho. Assim, eu acho que o Dissection, ele só escancarou de fato pra esse Swedish Death Metal Gotemburgo aí no Reinkaus. É, antigamente tinha essa mistura, assim, eu acho meio complicado dizer que é um disco de Melodic Death Metal, da mesma forma que eu acredito que seja complicado dizer que seja um disco de Black Metal, assim. É um disco de metal extremo, sabe? É uma mistura. Duas coisas muito bem, é. Mas não dá pra falar assim, é um disco de black metal. Porque, de fato, não é, cara. Tem músicas black metal, sim, mas também tem coisa que é muito forte no Gothenburg. Cara, eu não sei, assim, sabe por quê? Porque você vai ouvir... É uma mistura, eu acho. Porque eu acho que eles pegaram ali, eles... É, foi o segundo álbum deles, provavelmente numa época que tava surgindo muita coisa. Então, eu acho que teve muita... influência, assim, de ambas as coisas, sabe? É uma banda que teve justamente. Poucos discos pra gente conseguir falar que eles conseguiram se definir dentro de uma coisa tão rapidamente, sabe? Não, mas eu acho que quando o Victor parte do pressuposto falar, não é black metal, ele tá partindo do pressuposto de um black metal que se iniciou ali no começo dos anos 90 na Noruega, né? O True Norwegian Black Metal e tal. Só que a gente tem que parar pra pensar que, cara... Esse Norwegian Black Metal, ele se consolidou mais ou menos ao mesmo tempo que o Dissection estava se consolidando na Suécia. E, assim, existe uma diferença entre o Black Metal norueguês e o Black Metal sueco. Na Suécia você vai ter bandas além do Dissection, você vai ter o Marduk ali fazendo... Sim, lançando seus primeiros discos também. Mas o Marduk ainda é mais Black Metal do que o Dissection, se você parar... Pra analisar o som de forma... Sim, é porque, cara, total, mas essas todas bandas... Essas bandas, elas vieram do death metal, assim como o Dark Throne na Noruega, ou o Immortal que veio do Amputation. É isso que eu ia te falar, mas são cenas completamente diferentes, cara, porque se você pega qualquer death metal ou banda de black metal ali da Suécia, elas puxam bastante do death metal. Enquanto as bandas de black metal da Noruega, não. Eles têm uma sonoridade totalmente diferente, cara. As bandas suecas sempre têm aquela coisa de ser mais limpinho o som. Mais técnico, mais, né? Técnico, com valor de produção mais alto. Enquanto as bandas norueguesas queriam jogar o valor de produção lá no chão, né, cara? Mas isso foi justamente pra romper, né? Riff sujão. Pra demarcar. Mas, assim, black metal norueguês é riff sujão, Mas se você parar pra pensar, tipo, o disco que define o black metal norueguês como sonoridade, o primeiro lançamento do black metal norueguês, que é o A Blaze in the Northern Sky, do Dark Throne, ele era um disco de death metal que era pra sair na sequência do Soulside Journey e que foi gravado de uma maneira black metal porque os caras falaram, meu, vamos romper com essa porra aí. E aí foram naquela onda do Euronymous, né? Que metal não podia usar bermuda, o que eu concordo. O quê? Aliás, eu acho que Jon seria tipo o melhor amigo do Euronymous se ele morasse na Noruega, velho. Pelo menos por um tempo, assim, até alguém morrer ou ir parar na cadeia, enfim. Ou alguém matar, né? Porque aquela época foi terrível, né? Não, assim, eu acho que no caso ele teria sido o substituto do Varg, mais ou menos, assim, né? Até um matar o outro, eles teriam sido melhores amigos, assim. Na briga Jon versus Varg aí, a gente já sabe qual sobrou vivo. Pois aí, é, né? Falando sobre essas questões de Varg, a gente pode voltar um pouco mais adiante nesse assunto aí. Vamos falar do disco especificamente, né? É um disco relativamente curto, né? Ele tem 8 faixas, sendo uma intro e a outra e uma outro. Então, ele tem, a rigor, 6 músicas. E, como o Victor disse, tem essa questão dessa incerteza, né? De classificação entre black e death metal. Mas, cara, são músicas que são, até hoje, clássicos absolutos do metal extremo aí. E, assim, a gente tende a classificar mais como black metal justamente pelo Dissection, tematicamente, esteticamente e tal, ser mais próximo dessa cena black metal do que foi necessariamente da cena death metal de Gotemburgo ali. Ainda que o Reinkarl seja um disco completamente inserido nesse contexto e tal. Mas quando a gente ouve música como Night's Blood, Where Dead Angels Lie, Thorns of Crimson Death, Soul Reaper, ou mesmo a faixa título, né, que é a Retribution, Storm of the Light's Bane, cara, essas músicas, assim, ressoam hoje em dia como hinos absolutos, assim, que 9 em cada 10 fãs de black metal sueco, barra norueguês ali, escandinavo, né, no geral, tem como cânone, assim, né? Eu não... E por isso que eu gostaria de entender esse lado, tanto de você quanto do Victor aí, Rogério. Porque, porra, pra mim não faz sentido, saca? Eu conheço muitas pessoas que, em geral, odeiam black metal, mas amam esse disco, assim. Porque não é black metal. Que odeiam metal extremo e amam esse disco. Bom, cara, a minha opinião sobre o disco é o seguinte, cara, ele é, assim, sabe, bem executado. Eu acho que eu concordo com a opinião do Victor, que ele não é, assim, black metal, pelo menos, assim, não na sua forma, né, canônica. Eu acho que ele tem, assim, muita mistura dentro dele, mas eu particularmente, cara, eu tenho, na verdade, assim, um pouco, assim, de birra com o disco, por uma questão, assim, mais, assim, relacionado aos comportamentos do Yon, sabe? Eu acho que, pelo menos assim, da minha parte, eu tomo muito pra mim coisas que membros da... Eu sei que, assim, muita gente que ouve metal discorda desse tipo de coisa, mas eu tomo muito pra mim, sabe? O comportamento que os caras têm e parece que depois eu não consigo mais ouvir do mesmo jeito a banda, sabe? O Dissection foi uma banda que eu nunca escutei muito, sabe? Eu me lembro bem... da época lá, nos idos dos anos 2000, o pessoal, todo mundo falando, eu acho que até em Poços de Caldas, eu me lembro que teve uma época que era um desfile de gente com a camiseta dessa banda, que eu falava, cara, é impressionante, cara, todo mundo que começava a escutar Black Metal, eu olhava pro lado e tava com a camiseta do Dissection, cara, eu acho que foi a primeira camiseta que fez sucesso do Black Metal Poços Caldense, né, na época. Que era uma camiseta de manga longa que chegou lá, eu acho que, cara, até hoje, assim, eu vejo o outro Rogério, né? Usando ela direto, assim. Eu lembro bem. Mais de 20 anos essa camisa. É, e eu tinha uma igual também, só que eu cresci e a camiseta ficou, né? Agora virou aquelas camisetas que a manga vai só até a metade, né? Do punho, né? Vai até no cotovelo, assim, a manga, mais ou menos. Aí virou a... Não, mas se for só a manga, tá de boa, né? O problema é... Não, o problema é todo o resto, né? A camisa do barriga, meio, né? Da barriga. Então, nesse ponto aí a gente... Né? Nesse ponto a gente vai de encontro aí ao Dissection e tal. Fala, porra, cara, os caras com 17, 19 anos estavam gravando esse disco aí, o The Somberling, gravando depois o Storm of the Light's Bane e tal. O que a gente tava fazendo com 19 anos? Eu e o Victor, a gente tava bebendo e comendo pamonha. Enchendo pinga, só isso. Bebendo tubão na rua, bebendo pinga na sacola, é isso aí. Fazendo nada que se aproveitasse. Fazendo nada que se prestasse. Acho que se aproveita muito. É. Assim, como todos os discos suecos que a gente falou até então, você vai ver a lista de créditos desse disco, você vai ver o nome do Dan Suano lá. Como sempre, que né? Faz uns, eu ia falar disso. Que faz uns backing vocals e tal nesse disco. Não só ele, o Legion do Marduk também, ele faz os backing vocals na Thorns of Crimson Death. E o It do Abrupton, do Oftalamia e tal, ele também faz alguns backing vocals na Soul Reaper. Whitkey, assim como o Yon, passaram dessa para uma pior ou melhor. Vai saber, né? Por motivos distintos. O Dan Suano também fez a engenharia de som do disco, né, cara? Acho que também... Assim como tudo, né? O Dan Suano, se ele aparecer, se alguém falar pra mim que ele tá fazendo uma participação no disco do Carnaval de Axé da Bahia, eu não vou estranhar, não, cara. Pra mim, esse cara tem todas. Rogério, mas você não sabia que ele produziu o terceiro disco do El-Chan? Provavelmente. Não, mas ó, a gente tem que lembrar também que o Dan Suano, ele tinha um estúdio, né? Então muitas bandas iam gravar com ele e tal. E aí, posteriormente, o Peter Tägtgren teve lá o Abe's Studio também. Eu acho que ele tem até hoje o Abe's Studio. E aí muitas outras bandas foram gravar com ele também. É por isso que tanto ele quanto o Peter, eles estão em praticamente todas as... Sim, todas as figurinhas do metal sueco tem o nome deles ali. Mas o Dan Suano em especial, em relação ao Göteborg Metal, eu acho que a influência dele fica claro nesse disco, cara. Que o primeiro, The Somberlin, não era tanto. Não tinha tanta influência de Göteborg Metal no disco, igual o Stramatos. Cara, mas não tem como falar que tem influência de Göteborg Metal, porque o Göteborg Metal mesmo, ele surge meio que paralelamente. Então, mas aquele mesmo balaio de gato, cara. E eu acho que é justamente por conta disso... Mas falar que ele foi influência pra ele, eu acho... Sei lá, eu acho meio capcioso afirmar um troço desse. Porque, cara, é a mesma coisa você falar que, sei lá... O Black Sabbath teve influência da Vanusa quando lançou o Sabbath Bloody Sabbath só porque tem um riff igual, saca? E assim, pode ser? Pode, mas a probabilidade é muito baixa. Se você tem, vai lá, quase todos os membros da sua banda também estão fazendo parte daquela cena, um ou outro estão tocando em alguma banda ali que é de fato, isso tem uma influência, cara. Mas você tá construindo uma cena, né? O produtor do disco também é influenciado por ela. O produtor do disco também tá encabeçando essa cena, cara. Ele dá o palpite dele nos riffs do cara, fala, muda isso, que vai ficar melhor. Óbvio que você forma alguma coisa parecida com isso. Dá uma influência no seu disco final. Aquele meado década de 90 é complicado a gente conseguir... Ele parece que tudo tava meio que nascendo ali ao mesmo tempo, né? Então acho que é muito complicado pra gente definir realmente... O que é influência e o que influenciou, às vezes, porque muitos desses caras também tocavam em bandas assim paralelas, sabe? Tinham contatos com outros estilos. Pra mim é muito difícil, cara, definir. Eu, pelo menos, peço opinião. Assim, quando a gente fala no Dissection, a gente tem que lembrar de todas as outras bandas pelas quais o Yon transitou ali antes, né? Nos anos 80, que ele teve um monte de banda de moleque ali. Exatamente. Ele e o Peter Palmdahl, que também foi um dos caras que fundou o Dissection, é bom lembrar de toda a cena que eles surgiram ali, que era a cena da cidade de Strömstad. O Vitor, não sei se você tem mais informações sobre a cidade aí, se você tiver, você pode falar aí, manda bala. Cara, Strömstad é uma cidadezinha de 6 mil habitantes no noroeste da Suécia, cara. Fica bem próximo à Noruega ali. Mais perto de Oslo do que de Estocolmo. Oslo fica 130 quilômetros, Estocolmo fica 500. Então, essa cidade, inclusive, já fez parte da Noruega, cara. Por quase 800 anos aí. E depois do Tratado de Roskilde, eles voltaram pra Suécia. Mas eu acho até interessante isso, cara, esse negócio de mudança de país, assim, de uma cidade, uma região... ser transferido para outro país, isso tem muito aqui na Europa, cara. Vários países, dentre essas guerras e confrontos deles, anexavam, tipo, cidades e até regiões inteiras, cara. A gente falou isso sobre Biela, né, no episódio anterior do Opera Nine, que aconteceu a mesma coisa, eles fizeram parte da França e tal. Mas tem outras regiões na Europa que, inclusive, adotam a língua do país e depois deixam... fazer parte dele, ficam aquela coisa estranha de uma cidade falar uma língua diferente do resto do país. Mas enfim, voltando ao ponto aqui. Então, cara, Strömstad faz parte de um estado chamado Västergötland, que tem vários municípios e Gothenburg faz parte desses municípios e tal. E, cara, tem... Muitas bandas vieram dessa, nessa mesma região. Obviamente, a grande parte delas é Gotemburgo, mas tem várias outras bandas que vieram dali. Inclusive, a gente estava falando mais cedo, tem uma página no Facebook chamada Stromstad Metal Scene, que eu acho que vale muito a pena o pessoal dar uma olhada lá. Eles têm vários registros. Cara, maravilhosa essa página. Vários registros fotográficos ali da cena metal de Stromstad, ali no começo dos anos 90, até hoje. Até, né? Atualmente, é. É. Eles têm vários posters de shows, assim, daquela época, eu acho bem massa. E várias fotos do Yon criança, parecendo um membro do Hanson. Em todas as bandas de infância dele ali. Cara, mas nessa parte eu me identifico também, assim, cara. Eu vejo minhas fotos de infância e é a mesma coisa, saca? Segurando uma guitarra que é o dobro do tamanho dele. É, parecendo... Cabeludinho, parecendo assim, branquelo. Do trem da alegria. Parecendo uma bolha. Saiu do trem da alegria, do balão mágico, igualzinho. Mas moleque, você não parecia com o Gus Hanson, você parecia uma abóbora, velho. Olha lá. É, mas, ô Vitor, você já me conheceu na adolescência, na minha infância você tinha que ver, cara. O Rogério eu acho que lembra da minha infância. Eu lembro da sua infância, né, Alex? Eu lembro da sua infância, usando a sua infância na porta da Zenith com um pote de sorvete cheio de cartinha quem de leite. Nunca? Que rendeu um apelido, né, de sorveteiro, né? Você sabe, uma curiosidade nada a ver, cara, que eu trombei assim a hora que eu tava dando uma olhada na cidade. Você sabia que na Suécia só existe uma loja autorizada a vender Como bebida assim? alcoólica, cara? Uma rede? É uma rede. Sim, mas é uma rede estatal. Eu acho que é a mesma coisa. É, então, só existe essa rede e os impostos na Suécia são um pouco mais baratos em álcool em relação à Noruega. Então o pessoal baixa em peso pra comprar álcool lá em Stromstad. Partiu Suécia, cara. Tanto que... Não, mas isso é caro, bicho. Tanto na Finlândia que a galera parte em bando pra comprar na Estônia e a galera da Estônia parte em bando pra comprar na Látvia. Assim, eu acho que isso é uma história que acontece na Noruega, na Europa inteira. Essa loja, em específico, a filial de Stromstad, ela foi a loja mais rentável da Suécia, cara, até eles abrirem uma segunda loja da mesma estatal lá, cara. O negócio nada a ver, assim, que tipo, coisa bateu maravilhosa. A IKEA, cachaça maior do que móveis. É, os móveis do IKEA não são de grande pois qualidade, é, assim, né? Eles são práticos. É. Que isso, móveis do IKEA são lindos. Rogério, vamos voltar lá nessa parte aí que você falou que você tem bastante diferenças ideológicas de comportamento e tal. É, o Yon, ele, assim, ele também foi um dos caras envolvidos em homicídio, né? Assim como o Bard Faust e o Varg na Noruega. Mas eu acho que no caso dele não ficou tão em evidência, assim, sabe? O caso dele meio que passou batido e tal. Mas sim, dá uma luz sobre isso aí. Fala um pouco sobre isso e fala sobre as outras diferenças que você tem aí. Porque, assim, histórias sobre o Dissection e sobre o Black Metal em geral, elas são muito controversas, né? Bom, em primeiro lugar, né, o Yon, né, tanto o Yon quanto o Vlad, eles eram membros, né, de um grupo, né, chamado MLO, que era o Misanthropic Luciferian Order, né, que hoje é conhecido como Temple of the Black Light, né. E, no caso, eles tinham, né, como crença deles, acreditar em uma espécie de caos infinidimensional e pandimensional do plano de possibilidades em contraste com o cosmo das dimensões espaciais e do tempo linear, ou seja, um monte de... Tu vai falar isso, tu vai comprar briga com muita gente aí, bicho. Exato. Eu vou comprar briga com muita gente, mas desculpa, cara, isso pra mim parece coisa de coach quântico falando, sabe, coisas aleatórias, assim, tipo, termos de ficção científica... É, não sei, não dá pra fazer uma analogia que a gente conversou mais cedo, né, sobre Scientology, porque senão a gente vai ser processado pelo Tom Cruise aqui. Um abraço pro John Travolta. Enfim, eles tinham essa É, um abraço pro John Travolta. Eles tinham essa crença com relação a isso, e só que o que começou a acontecer é que eles foram começando a ficar, digamos, cada vez mais extremos com relação a isso, né? Inclusive, principalmente da parte do Vlad, né? Que ele acreditava, né? Nisso, ele começou a ter algumas ideias relacionadas até com sacrifícios humanos, com relação a isso, suicídio coletivo, e inclusive eles, as reuniões deles, né, eles faziam muitos rituais, ocultismo, e segundo a descrição dos outros membros, eles sacrificavam animais, no caso gatos, que eles adotavam em anúncios, né, que o pessoal anunciava para doação. E acho que essa é a minha principal birra, em primeiro lugar, porque, cara, pra mim o cara matou o gato, por mim, olha, sinceramente, que esteja no inferno chupando a rola farpada do diabo, entendeu? Mas, assim, as controvérsias, né, elas começaram, quando eles começaram a partir muito pra esse lado extremo, na verdade, o grupo deles foi reduzido a 3 pessoas, que era basicamente o Ion, o Vlad e uma namorada. Não sei se do Ion ou do Vlad, eles não entram muito em detalhes. Eu acho que o que aconteceu, assim, de principal, né, que foi o crime, né, foi que em dezembro de 97, tanto Ion quanto o Vlad, eles foram condenados pelo assassinato de um homossexual de 37 anos, de origem argelina, chamado Joseph Ben-Medur, num crime conhecido como assassinato de Keller Park. Então, segundo o depoimento, o que aconteceu é que, basicamente, o João e o Vlad estavam passando por um parque, eles saíram de um pub que eles estavam bebendo, e eles foram abordados por essa pessoa, esse Joseph, que perguntou se eles eram satanistas e tinham interesse em entender aquilo. Isso me traz, assim, lembranças de histórias em posse de causa, de estar passando na rua e as pessoas abordarem para fazer perguntas. Sobre satanismo. Sobre... Vocês são satanistas? Já passei por isso também. Olha só o risco que essas pessoas corriam, né? Enfim, né? E aí, no caso, assim, no primeiro momento eles recusaram a conversar, e após insistência, né, eles aceitaram conversar e convidaram esse Joseph para ir justamente na casa do Ion, né? Então, ali já existe, assim, uma... Na verdade, mais uma teoria, né? O Victor, acho que gosta bastante de teorias, né? A ideia da teoria é que ele já... Nesse momento eles tiveram planos, assim, de matar essa pessoa, tudo. Na verdade, de sacrificar ele, né? Porque à medida que eles foram conversando no parque, né, eles, no depoimento, se descreveram incomodados com o comportamento homossexual do Joseph, né? E eles convenceram eles aí na casa do Ion, só que chegando lá, esse Joseph, ele ficou assustado, né, e não quis entrar na casa. Então eles convenceram eles a voltar para o parque para discutir o assunto. Nesse meio termo, o Ion, ele pegou uma pistola e um taser, e aí quando eles chegaram no parque, né, o Vlad pegou o taser, tentou eletrocutar e imobilizar o Joseph sem muito sucesso. Que, na verdade, assim, ele eletrocutou e o rapaz em questão tentou fugir, né? E ele acabou sendo baleado, né, segundo o que foi levantado pelo Vlad. Apesar do Vlad negar e dizer que foi o Ion que fez isso, ele foi baleado nas costas e depois levou um segundo tiro na cabeça, um tiro fatal. Eles foram condenados por esse crime, ambos, a 10 anos de prisão. Eu acho que tá aí, né, pra quem pensa, né, que as penas são leves só aqui no Brasil, por assim dizer, né? Quer dizer, os caras foram condenados a 10 anos por um homicídio. E, na verdade, por vários outros crimes, né? Inclusive, o Vlad foi condenado por agressão, o Ion foi condenado também porque, na investigação, ele tinha um crânio humano dentro de casa, então ele foi condenado por posse de partes humanas, né? Na verdade. E o mais interessante é que esse crime, ele só foi descoberto porque uma ex-namorada do Vlad, ela foi na delegacia dar uma queixa de agressão sofrida por ela e acabou contando para os policiais, né? Porque ele tinha confessado e dado detalhes do crime, né? Então ela deu detalhes de onde essa arma estava, né? Porque por muito tempo o namorado desse Joseph foi acusado, né? Eles suspeitaram primeiramente dele porque eles acharam o boné dele na cena, uma coisa assim. Então, assim, dá pra ver, eu acho que aí, como é que o cara era boa pessoa, né? Eles foram condenados nesse caso por crime de ódio, né? Por homofobia, por causa, acho que principalmente dessa descrição que eles se sentiram incomodados com o comportamento homossexual. Existem teorias que falam que, na verdade, a ideia deles era pegar esse cara e fazer um sacrifício em algum ritual, coisa do tipo, mas é tudo muito especulativo, né? Além disso, alegadamente, né, o tal John ele teria ligação com uma tida organização criminosa conhecida como Werewolf Legion. No braço esquerdo, uma tatuagem, assim, né? No braço. E essa organização ela é muito ligada a crimes como extorsão e roubos. Parece que é uma espécie de grupo de motos, como o Hell Angels e alguns grupos que são considerados grupos de moto outlaw, né, fora da lei. Assim, cara, muitas dessas histórias aí que você falou, eu já tinha ouvido algumas coisas, assim, algumas coisas são meio conflituosas e tal. Primeiro que eu não sabia muito desse lance do Vlad fazer parte da MLO, não, assim, isso aí é um detalhe que eu não tinha. Mas, assim, pelo que eu me lembro, parece que era o John que tinha segurado pro Vlad matar e, assim, e por causa dessas divergências, né, de um falar que era um e outro falar que era outro, eles meio que romperam um com o outro ali, eles meio que pararam de se falar. Mas isso, cara, informação que a gente tinha de 20 anos atrás, assim, se hoje em dia as informações já chegam cruzadas, antigamente era pior ainda, né? Pior ainda. Na verdade, o Vlad, né, como membro da MLO, diz que, na verdade, foi ele que, segundo assim, a descrição de eles membros, começou a ter comportamentos mais extremos, a falar em assassinatos, suicídio em massa. Inclusive, eles descrevem que em uma das reuniões eles chegaram a fazer uma lista, né, de pessoas, inclusive ex-membros até do Dissection, uma ex-namorada do Yon, que eles queriam matar. Isso, na verdade, afugentou todos os outros membros, né, porque eles olharam na semana, inclusive, que foi anterior a esse crime que eles cometeram. O Vlad realmente estava com um discurso muito extremo, falando muito sobre essa coisa de assassinatos e sacrifícios humanos, e inclusive chegou a falar dessa coisa aí de suicídio coletivo mesmo. Então só muito, papo errado, né? Só papo muito otário. Complicado, né? Só papo errado, só papo esquisito, e honestamente fiquei puto com a parte de matar eu sempre melhor. E aí eu acho que eu meio que tomei um ranço da banda por causa que tem disso. Que amar a arte e odiar o artista, assim, porque, assim, a gente gosta de black metal, né, cara? Pelo menos eu gosto de black metal, assim. Se eu parar pra ver o que os caras da banda fazem, assim, eu tô fudido, saca? Mas um artigo que eu li há um tempo atrás, muito grande, que é muito parecido com o que você tá falando, que chamava O Que Fazer com a Arte de Homens Monstruosos, né? Quer dizer, realmente uma coisa complicada, né? É que eu, normalmente, eu tomo um pouco isso pra mim, parece que, sabe, eu não consigo mais ouvir as coisas do mesmo jeito, mas eu consigo entender as pessoas que falam que, eu acho que é melhor separar as coisas, assim, ou você eu vai ficar louco, meio que sabe? Desse pressuposto, desde que a música em si não fale necessariamente sobre algo que eu vá estritamente contra, sabe? E, assim, eu não. É o caso do Slayer, saca? Eu não tô nem aí se Tom Araya é cristão, mas se a letra fosse falando de Cristo da mesma forma que fala de Satã, eu já não gostaria, saca? E assim. Exatamente. Mas, cara, esse lance aí de gato, sacrifício, essas paradas, isso é muito. Sei lá, cara. Eu não sei até onde isso é verdade ou até onde isso tem seus traços de... Questões à parte aqui que a gente tá falando, né? Até a gente tava discutindo isso aqui antes do podcast, essa questão. Agora falando um pouco sério. Isso tudo foi dado em depoimentos de ex-membros, né? Da MLO, que faziam parte, assim, junto com eles. E a verdade é que, né, nunca se sabe, né? Porque... tudo isso é muito especulativo, né? O que é certo é que eles realmente cometeram um assassinato, né? De uma pessoa, né? De um sexual de um homem de 37 anos, isso é realmente certo. E essa ligação aí que o Yon teria com a Werewolf Legion. É, ele tem a tatuagem. Bom, pelo menos ele tem a tatuagem, a não ser que ele seja burro pra fazer uma tatuagem de uma gangue que ele não pertence. Pouco provável. Seria o tipo da é o tipo do movimento mais estúpido, né? Você pode até morrer por causa de uma bobagem dessa, né? Então eu acredito que... Só que ele não tem também, apesar dessa organização ser conhecida como uma organização criminosa ligada a crimes como extorsão e roubo, e assim, não tem nada alegado a ele nessa questão, né? O crime, assim, o que é cometido, o que foi realmente... E outra, verdade, a gente não sabe necessariamente também quando foi que ele teve essa... que ele fez essa tatuagem e tal, que, cara... Como a gente disse, é um cara que passou ali de 97 a 2005 preso, né? Então, necessariamente, eventualmente, dentro da cadeia, exatamente. O cara tem ali alguma ligação com algum grupo e muitas vezes isso aí parte de um próprio instinto de sobrevivência, né, cara? Uma questão de com quem você se identifica ali para se proteger e tal. Proteção. E, assim, é meio difícil julgar e tal, principalmente sem saber muito o que se passou e tal. Mas, assim, cara, esse lance aí de sacrifício de gato aí que você falou, se sacrifício de gato for a força motriz para que discos como esse sejam lançados, eu acho que tá sobrando gato no mundo aí. Eu acho sinceramente que essa tua declaração, cara, merece eu mandar pra você um papel no seu rabo via Sedex, cara. Sedex 10, pra chegar amanhã cedo aí na sua casa, aí na Alemanha, viu? Vou cancelar o Alex aqui, rapaz. Vai cancelar o cara aí. Não, tô... Que é isso, cara. Black Metal tem que gostar, tem que amar gatos, cara. Eu acho que esse lance dos gatos não passa de boato, cara. Porque... Cara, tem tantos boatos nada a ver sobre bandas de metal extremo, cara. Não lembro do Uwe com os ternos Armani. O Corvette do Uwe. Não sei até depois onde, eles gravaram um negócio no meio de uma floresta porque não tinha mais dinheiro. Mentira, cara. Gravador inventa essas coisas, fã inventa essas coisas. Igual a história coisas, do Bathory, né? Que o Porton sacrificava criança e tal. E quando vê, era só um cara que gravando no próprio banheiro, assim, o disco. Mas assim, cara. Exatamente. Então a gente não sabe, né? É muita lenda urbana. É, mas isso é o que alimenta o black metal em geral, saca? Acho que falar sobre black metal sem polêmica não existe. Assim, o cara que ouve black metal, ele tem que estar sujeito a esse tipo de extremismo. E assim, o black metal é uma música extrema e, como diria lá a camiseta do Morbid Angel, né? Extreme music for extreme people. Então, eventualmente, nesses extremismos é onde tá justamente a influência e a força dos caras pra fazer aquilo ali, assim. Assim, retomando o ponto do disco e tal, tipo, a gente falou, né, como os caras eram novos e tal. Você vê nessa página que eu e o Victor a gente mencionou ali, a Stromstad Metal Scene Past and Present, tem umas fotos lá do Yon tocando com as bandas de infância dele, em especial essa Rabbit's Carrot e tal, que os moleques parecem o Hanson, assim. E cara, e aí você vê onde veio essa maturidade para os caras lançarem aquele disco ali com 19 anos, assim. Isso vai até em quando você lê as letras, assim, né? Tipo, são umas letras que você vê que, cara, com 19 anos eu tava, sei lá, falando um monte de merda, assim, sabe? E aí, justamente... Matando aula pra jogar sinuca. Não, isso aí foi com 17. Exatamente. 19 eu já tava formado. Pelo menos no ensino médio, né? Jogando sinuca, isso aí persiste, né? Mas assim, você vê que, cara, as letras, elas têm uma maturidade, assim, tipo, poética e tal. Inclusive tem um trecho maravilhoso na Night's Blood, que é... Eu me afogo na cor dos seus olhos, porque pra quem tem o coração negro, somente... A beleza somente pode ser encontrada nas trevas. E eu acho isso maravilhoso, assim. Eu falo, caralho, que coisa absurda, sabe? As letras realmente dão um crédito pra eles, pra falar que realmente as letras deles têm esse nível de maturidade baixinho. que é interessante, né? Não dá pra falar que é um, não, não. Uma coisa quinta série, né? Realmente, acho que é uma coisa... Isso pré-cadeia. Isso o quê, Vitor? Isso pré-cadeia. Pré-cadeia. E depois... Pré-cadeia. Virou o satanismo de cósmico. Cara, eu acho que o satanismo de cósmico tem muita... Como você disse, né? Ele tinha que fugir pra cabeça dele. É um troço dele. De informações muito desencontradas, assim, cara. É, assim, tem o livro deles lá, o Liber Azerati, que eventualmente se achava na internet, mas tudo em relação a MLO, tudo em relação a Temple of the Black Light, é muito difícil de achar qualquer informação sobre isso. E quando se acha, são muitas informações desencontradas, assim. Eu acho que esse lance de se manter oculto, assim, e tal, ainda acrescenta um pouco pra essa mística das trevas, mística de ocultismo e tal, que gira em torno. E aí, eventualmente, é daí que surgem umas histórias aí de sacrifício de gato, sacrifício humano, trato de suicídio coletivo e tal. Mas, apesar disso, a gente tem que mencionar o fato do suicídio do Yon, que, assim, não é um suicídio por depressão e tal. Ele até falava que, na vida de um satanista, o satanista, ele é o dono de seu próprio destino, e a morte é o orgasmo da vida, e, consequentemente, o satanista escolhe morrer como um forte antes de ser desonrado pela, sei lá, por qualquer outra coisa. E, assim, o suicídio dele foi meio que um auto-sacrifício, né? Reza a lenda ali que tinha ali umas velas ao redor dele, que foi um ritual, e que inclusive tinha esse grimório aí do Temple of the Black Light junto com ele. O que é verdade, o que não é, é tudo meio lenda, assim. Que alegadamente foi informado de maneira errada na época que era a Bíblia satânica, né? E não era, né? Era esse grimório maluco. Eu acho que, inclusive, a forma, né, o suicídio dele conta pra essa mística, né, do cara que fazia rituais satânicos e matava gatos, né? Acho que cara, não tem como, né? O cara se mata lá no meio de um círculo de velas com grimório, e é isso aí, né, cara? Então, os caras começaram a colocar toda uma imagem póstuma dele, né? Mas tem uma coisa que é meio certa nessa história, que eles realmente estavam indo para um caminho mais extremo dentro desse grupo deles, pelo fato de que várias pessoas abandonaram aquilo, e inclusive algum tempo antes, né, teve um sumiço, parece, de um membro da banda deles, né, que simplesmente sumiu na turnê, e depois ele deu uma espécie de declaração dizendo que ele se sentia ameaçado porque desconsiderado que estava traindo esse movimento deles. Então eu acho que tem alguma coisa assim deles irem, né, para esse lado extremo com relação a essa misantropia do Suffering Order, né? Não dá para dizer que o cara era um santinho, né? Santo ele não era, né? Boa pessoa realmente tá longe de ser, né? O que é verdadeiro, o que não é, fica meio difícil, né? O que a gente tem é depoimentos, né? Questões aí que foram levantadas na investigação do crime deles, mas não tem, cara, muitos detalhes. Isso tudo pra mim é muito, sei lá, me parece um troço muito distante, assim. Porque pelo menos quando eu falo sobre a minha relação pessoal com o Dissection e tal, eu sempre lembro de 2005, que foi no Setembro Negro, o Dissection foi tocar no Brasil. Eles tocaram no Hangar, em São Paulo, na sexta-feira, eu acho que foi no dia 2 de setembro. E no dia 3 de setembro, no estádio do Palmeiras, lá no ginásio lá do Parque Antártica, teve o Morbid Angel, já com a formação, assim, com a volta do David Vincent e tal. E, assim, eu lembro que eu e o Beto, a gente foi pros dois shows, né? E, cara, a gente não conseguiu um lugar pra dormir em São Paulo, então a gente foi no show do Dissection na sexta-feira. E na sequência a gente foi dormir na rua, bicho. A gente amanheceu ali pela Galeria do Rock e tal, ficamos comendo churrasquinho grego 7 horas da manhã, assim. Cara, várias histórias erradas nessa noite. Pô, que isso, cara? Cara, inclusive um cara armado. Isso aí, cara. apareceu assim pra gente falando que ele tinha passado não sei quantos anos na cadeia por causa da ex-mulher dele e que ele tava indo matar a ex-mulher dele. E o Beto simplesmente saiu correndo assim, saca? Falei, porra, não tem nada a ver com isso não. Não, e aquela região da Galeria do Rock é o maior podreiro da humanidade, tá? Nossa, cara, vocês fizeram tanto numa noite suja. A gente dormiu na rua, dormiu no metrô e tal. E aí no dia seguinte, bicho, eu e o Beto, a gente tava andando numa feira, nos camelô, assim, e do nada, velho, o Beto fala, cara, olha aquilo ali. Aí a gente olha o Yondo de Section, assim, vendo umas camisetas de futebol brasileiro, assim, no camelô e tal. E aí, porra, a gente foi falar com ele, né? Aí, inclusive, tem aquela foto clássica nossa, assim, com o Yondo na feira. Falando com ele, meio que, assim, eu nunca vi um cara tão feliz assim, saca? De ter essa proximidade com o fã, assim, geralmente os caras meio que se ficam meio reclusos e tal, mas eles passaram aquele dia de sábado, não só ele, como o Seth, como o Thomas também, que estavam tocando com o Dissection na época, eles passaram o dia todo ali na Galeria do Rock, tirando foto com uma galera, compraram o disco em todas as lojas, compraram coturno e tal. E eu lembro, cara, que todo mundo que ia falar com eles, os caras eram super legais, assim. Eu lembro que muita gente veio falar comigo, porque, assim, queria falar com ele, mas não sabia falar inglês e pedia pra eu ir meio que ser intérprete, assim. E, cara, nesse dia eu falei bastante com ele, assim, sabe? Tipo, bastante é exagero, mas falei repetidas vezes por poucos segundos, assim. Mas ele foi super legal com a gente, falou que teve uma super impressão do Brasil e tal. E, cara, ele foi muito louco, porque aí o Morbid Angel começou no dia seguinte e tal. E aí, do nada, né, começaram a tocar Immortal Rites, abriu aquela roda gigantesca, inacreditável, que você não sabia onde começava a pancadaria, onde terminava. E aí, do nada, tem um cara segurando no meu ombro, assim, aí eu olho, assim, tem um cara olhando pra minha cara, cantando junto, assim, ensandecida, eu olho, é o Yondo de Section, assim, no show do Morbid Angel, saca? E aí, uma semana depois, no show do Judas Priest, eu tô lá na fila, quem tá lá? Ele, de novo, assim, ele até cumprimentou, assim, ele tava cumprimentando todo mundo, mas eu acho que ele reconheceu, assim, algumas pessoas, porque no show do Dissection devia ter 200 pessoas, cara, e foi, tipo, uma reunião entre amigos, assim. Porque eu acho que todo mundo que foi pra ver show, assim, acabou vendo Morbid Angel, porque era um troço muito mais, sei lá, grandioso, né? Mas eu acho que muitas dessas pessoas, elas teriam escolhido o Dissection hoje em dia se soubessem do desfecho, né, cara? Assim, eu te juro, 200 pessoas no hangar, assim, nos tempos que o hangar ainda tinha a pista de skate ali do lado, um mini ramp e tal. E assim, parecia uma reunião entre amigos mesmo. Todo mundo se conhecia no show, sabe? Eu olhava, era cara com quem eu trocava carta, com quem eu trocava disco, ou com quem o Beto escreveu o zine nos anos 90, uns negócios assim. Parecia, tipo, uma reunião de amigos. Parecia que a gente tava indo pro ensaio do Dissection, que calhou de ser em São Paulo naquela vez, ao invés de ser na Suécia. E foi muito estranho pensar que um ano depois o cara se suicidou e isso acabou, assim, isso virou lenda. Verdade. Um ano depois, né, que ele se tirou a própria vida. É engraçado porque quando você descreve falando dele assim, né, como uma pessoa desse jeito, parece que tudo que se descreve do comportamento dele, até a parte não do bate muito, dele, é. Né, não parece ser a mesma pessoa, né? Eu acho que, se bem que o suicídio, né, a pessoa que tem esse tipo de depressão, normalmente realmente não aparenta muito, né, o que vai fazer. Às vezes a pessoa parece que tá super bem. É, mas não é o caso dele também, né? Não é o caso dele. É. Bom, você sabe que ficou bem claro aqui o porquê do crush do Alex com o Yon, né? Mas conheceu o cara no camelô. É, a história de amor do camelô, né? É, e fez ele comprar a camiseta do fez ele comprar a camiseta do time de pois futebol. Pois é, cara, foi muito dele, louco, né? Porque, assim, eu acho que o Beto também convenceu ele comprar uma do Corinthians, se não me engano, mas eu lembro que eu falei pra ele pegar a do Inter. E foi muito louco, cara, porque o suicídio dele foi exatos 3 dias antes do Inter ser campeão da Libertadores. Olha só. De alguma forma, indiretamente, ele foi ali... Aí eu quero voltar num outro tópico aqui, cara, que o Alex tá sendo o advogado da pirataria novamente. que ele convenceu o Ion a comprar as camisas piratas de time. Não, mas é porque, porra. Era o que tinha ali. Inclusive, essa foto que a gente tem, ele tá com essa camisa assim ao fundo, sabe? É muito interessante esse troço. Vitor, vamos falar aí sobre a capa desse disco? Não, mas ó, a capa desse disco, assim, ao contrário de muitos outros que a gente falou recentemente, assim, ela é de um artista renomado, né, que é o Necrolord. É, esse cara, ele fez, assim, infinitas capas para bandas de metal. A capa do Somberland já era dele, né, e assim, eu vou falar em alguns outros discos pro qual ele fez a capa, só para ver se tem algum que vocês gostam aí pro meio. Ele fez a do Elegy do Amorphis, que não vou falar quem tem essa porra tatuada nas costas de fora a fora aqui nesse podcast. Quem ele não fez gosta, também, né? O Slaughter of the Soul do At the Gates, Blood on Ice do Bathory, The Secrets of Black Arts do Dark Funeral, In the Night Side Eclipse do Emperor, Voodoo do King Diamond, Dead Again do Merciful Fate, os três primeiros do Witcher e por aí vai, assim. E, cara, nossa. O baterista do Agalosh, do Agalok, sei lá como se fala o nome dessa banda, o Aesop, ele tinha um filho, quer dizer, tinha não, né? Imagina que ele ainda tenha, o moleque só cresceu, assim. E no final dos anos 2000 ali, final da primeira década dos anos 2000, esse moleque, ele tinha um blog que chamava Crud Wizard, quando ele tinha uns 9, 10 anos de idade, assim. E aí ele fez um post no dia do aniversário dele de 8 anos, que é meus discos favoritos de heavy metal, minhas capas favoritas. Aí ele colocou na capa favorita dele essa, do Storm of the Light's Bane, e a descrição dele é essa: It's like a Doom Man on a Doom Horse in Doomland. E eu acho essa definição definitiva pra esse disco. Eu vou colocar isso nas indicações, cara, porque o blog desse moleque era muito bom, assim. Esse blog, ele remete muito ao título do disco do Dark Funeral, os lados positivos de ensinar as crianças a adorar Satã, saca? Porque, cara, é... Positivos, o moleque... E Children to Worship, sim, é um EP. Fizeram um EP. E aí, cara, tinha uns negócios, assim, que era um moleque de... Você imagina, um menino de 10 anos estudando, aí tipo, estado da semana. E aí cada semana ele estudava um estado dos Estados Unidos e sempre tinha um tópico lá, minha banda favorita de hardcore oitentista desse estado, saca? Melhor banda e tal. E assim, tem uns reviews que ele faz de discos clássicos, aí tem ele segurando um disco do Merciful Fate com uma cruz invertida e uma capa, o disco de Slayer é a mesma coisa, e o moleque tinha 8 anos, assim, então eu me identifico muito, acredito que o Ion se identificaria muito também, eu vou colocar nas indicações aí, eu acho que o menininho, hoje ele já deve ter seus 20 e poucos anos, mas ele chama Ezra, e o nick dele era Crud Wizard. Bom, espero que ele continue assim, né, que não tenha... Às vezes começa muito cedo, aí chega numa certa idade e vai pra igreja, não sei. Mas não sei não, com o pai que tem, eu acho que ele tá bem encaminhado, assim. Mas, enfim, cara, vamos lá, assim, a gente... Ok, aqui nesse podcast a gente defende o satanismo infantil. Eu respeito os hits de PhD. Assim, vamos fazer umas considerações finais sobre o disco aí e depois partir pras indicações aí. Esse tema de black metal, ele vai ser abordado posteriormente aqui pela gente, então coisas, tópicos que a gente abriu hoje, eles serão novamente retomados. Mas vamos ater aí um pouco ao disco e opiniões e tal. Rogério, começa aí, faça as honras. Bom, com relação ao disco, eu acho assim, eu não gosto muito, tá, do... Dissect em geral, nunca foi uma banda que eu consegui tomar muito gosto. Eu acho que tecnicamente é um disco bem executado. Eu acho que o Alex fala bem dos riffs, de fato são riffs bem tecnicamente executados. Com relação às letras deles, eu acho que realmente tem essa coisa poética, né, nas letras, que difere um pouco, né? Não é uma coisa tão infantil. Eu acho que principalmente naquela época ali, década de 90, tinha muitas bandas, eu acho que com umas letras que tendiam a uma coisa infantil, até no black metal. Eu acho que realmente assim, é uma banda que é uma mistura de coisas, mas é difícil muito você saber se eles foram influenciados ou se eles foram influência ali dentro. Eu acho que ali era, digamos, era o onde estava surgindo, né, toda essa coisa, todos esses estilos. Então é bem difícil. Eu não sou muito fã, não ouço a banda, mas eu acho que talvez eu tenha um pouco de preconceito realmente com todas essas histórias envolvendo tanto o Yon quanto o Vlad. Apesar de muitas dessas histórias a gente não sabe realmente o que é e o que não é verdade, até onde, sabe, começa a fantasia em torno disso tudo e o que é a realidade. Então talvez seja um álbum que eu precise escutar de novo, mais uma vez, com mais calma, e tentar analisar um pouco melhor os pontos de vista que a gente explorou por aqui, né? Então acho que é isso, as minhas considerações finais pro Vitor, você que falou pouco hoje aí, sua vez de brilhar. Cara, sabe, fazia bem uns 15 anos que eu não ouvia esse disco. Então eu não lembrava muita coisa dele, cara. Aliás, eu não lembrava muita coisa de Dissection em geral. Que realmente não era uma banda que me chamava tanta atenção na época. Foi uma coisa que, tipo, eu ouvia, mas, sabe, não fazia tanta diferença, assim. E eu ouvi hoje e tal. Foi, assim, me surpreendeu um pouco com o negócio do Göteborg Metal, que eu não lembrava que tinha muito disso no disco e tal. E mas não é um disco ruim de forma nenhuma. Eu achei uma produção super limpa pra época, cara. Pra um disco de 95, cara. Então foi uma coisa super técnica, super limpa, que eu não tava esperando ouvir. Aquela música 4, Where Dead Angels Lie, acho que ainda é o maior hino do Dissection. Pelo menos era, né? Um dos, né? Eu acho que. E realmente eu acho que esse disco inteiro só tem hino, assim. Eu sempre me lembro da. Eu sempre me lembro da banda boa do Rogério, o Draconian Storm, tocando Thorns of Crimson Death. Todos os underground pós-caldense, essa música batia carteirinha lá no cover. Todos os underground pós-caldense, verdade. Então, essa ainda é minha música favorita do Section, porque acho que ela tem uma pegada um pouco mais black metal, assim, mais melancólico um pouquinho. Mais atmosférico e tal. E tem também aquela música Soul Reaper, que eu também gostei bastante. E assim, de forma geral, não achei nada ruim no disco. Longe disso. Aquela coisa, né, cara? Você tem que separar o artista da arte, que eu realmente não concordo com muitas das coisas do Yon. Não faz muito tipo de pessoa que eu me inspiraria em. Mas enfim, né, considerações finais, cara, acho que a gente vai abordar mais black metal, especialmente black metal norueguês, daqui a alguns episódios, e acho que fica bem, bem clara a diferença entre a cena black metal sueca com a cena black metal norueguesa, que a influência do death metal é muito maior na sueca, e acho que eles são, de certa forma, um pouco mais melódicos, pelo menos naquele começo. Sim. Eram, né? Eles sempre tentaram ser mais técnicos, mais melódicos, com maior valor de produção e tal. E acho que isso mostra, um disco aí de 95 já era tudo isso, né? Quando as bandas norueguesas só começaram a melhorar nessa... Não vou dizer melhorar, porque acho não que... Não é a proposta, né? Não era realmente a ideia deles, né? É. Não era a proposta deles, mas eles começaram a mudar isso uns anos depois, ali já nos anos 2000. E começaram a lançar mais som bem produzido, mais técnico e tal. E saíram um pouco daquela proposta do True Norwegian Black Metal. Mas é isso, cara. Acho que é um disco que vale a pena ouvir. Acho que, assim, indiferente do que as pessoas pensem sobre o Yon, pelo menos na arte ele era... que ele era massa. E fiquem longe do Renkaus. Só isso que eu tenho pra dizer. É. Acho que isso aí então, todo mundo vai assim, concordar. Eu acho que o Renkaus ele seria um disco maravilhoso se tivesse outro nome de banda na capa, assim. Porque o nome sempre vai me retomar ao Somberlain, que foi o meu. Foi o meu user no Fotolog, fotolog.com/Somberlain, durante muitos anos. E o Storm of the Lights Band. Mas assim, se... eu acho que o Renkaus ele tem seu valor e tal. Mas se outra banda tivesse lançado o Renkaus falando sobre satanismo anticósmico, qual cara, seria a sua opinião? Cara, eu não sei, eu não ele? Tenho muita opinião formada sobre isso. Eu acho que é um assunto meio complexo, para além das minhas capacidades de compreensão, porque eu nunca fui atrás e não conheço necessariamente ninguém que manje eu muito disso, assim, mas eu acho que se é contra Deus, tá tudo válido, sabe? Mas eu acho que se fosse uma outra banda, a gente teria feito um episódio zoando no mesmo nível, ou até pior. Eu não sei. Assim, eu acho que a temática que nesse caso, ela não me pega tanto e tal, pelo menos não nesse... Assim, já é meio incipiente, né? O próprio nome do disco, Storm of the Lights Band, que é tipo, de uma maneira geral, assim, é a aniquilação da luz, né? A extinção da luz, o banimento da luz. Isso já tem alguma forma essa ressonância estética, sonora, lírica, do que eles vão vir a fazer ali no Renkaus. Mas assim, pelo menos pra mim, quando eu leio as letras do Storm of the Lights Band, eu acho elas maravilhosas, assim, de um lirismo, de uma poesia, de sombrio, assim, sabe? Eu acho isso muito foda. O Renkaus é aquela coisa, né? É o disco do Dissection que tá no Spotify, ou seja, já tá equivocado. Ele não promove a pirataria, ele já começa errado. Não, então, eu acho que... Não é tão underground. Assim, as minhas considerações sobre esse disco é que ele é o disco perfeito, assim. Quando eu vou falar dos discos da minha vida, pelo menos encabeçando os meus discos favoritos, esse disco sempre esteve e acredito que sempre continuará. É um disco que, porra, tem todos os elementos que eu gosto. Todos, assim. Eu falei a mesma coisa sobre o Opera 9 no episódio passado, mas pra mim não tem comparação, sabe? Pra mim o Storm of the Lights Band é, sei lá, o diamante, enquanto o resto do black metal em geral, que não sejam os cânones ali, que, sei lá, o The Mysteries Don Satanas ou In the Night Side Eclipse, o resto é bijuteria, saca? Ainda fico triste com a sua declaração. Não faz o menor sentido que você fala. Que porra, e assim, eu acho que quando o Victor falou de músicas ali, eu acho que, cara, a Night's Blood é a que mais me causa um certo impacto, porque justamente ela já vem emendada naquela intro maravilhosa de guitarra, né, que é uma intro que vai muito na contramão das bandas da época que faziam intros em piano, ou mesmo umas intros mais experimentais, assim, e é uma... Cara, porra, de cabo a rabo, esse disco não tem erro, assim. Eu acho que é um dos discos que eu levaria pra uma ilha deserta, caso... Naquela velha discussão, né? Quais discos você levaria, esse é um deles, assim. E... Cara, esse disco tem que estar. Esse disco tem que estar. Exatamente a primeira coisa que me veio na cabeça. Ele tem que ser enviado pra NASA, lançar no espaço, pra quando, sei lá... Alguma outra civilização descobrir vida inteligente na Terra, esse disco tem que estar lá como representante maior, assim, do metal extremo. Um dos, assim. Pra dançar no espaço infinidimensional, pan-dimensional. Não, esse disco, Bloodfire Death do Bathory, o In the Night Side Eclipse, The Mysteries Don Satanas e Heavy Sleep Setaroth são os discos de black metal a representar a humanidade, assim. Eles têm que lançar o Renkaus também. Mas aí pra ver como é a decadência, né? Pra explicar numa questão cósmica, né? Assim, ainda que o Dissection ele tenha essa pegada anticósmica. É pra mandar embora pro espaço mesmo e nunca mais voltar. Caralho, bando de cuzão. Não deixa nem eu falar sério sobre o disco. Assim, disco maravilhoso. O Alex... Assim, não só esse disco, mas como toda a cena ao redor dele. é importante citar o irmão do Jon Notvaight, o Emil Notvaight, que tocou no Oftalamia e também no Swordmaster. Swordmaster, que era uma grande banda e depois virou Death Stars. Assim, isso, semana passada a gente tava zoando o The Covenant, aí o Death Stars, porra, é a mesma coisa, né? Mesma pegada. Que é um troço que já não me desce, assim. Mas é isso aí, cara. Dissection é intocável. É cânone. Enfim, vamos pras indicações aí, Rogério. Bom, a minha indicação da semana aí é a banda Down, né? O Slaughter the Sun. Que é o filho do Dissection. É uma banda que particularmente eu ainda... que o Alex provavelmente não eu gosta. Amo que... Down. Eu amo Down, ouvintes... mas o Down é uma cópia do Dissection. Não, é uma versão black metal. Eu discordo, cara. É uma versão black... pode ser uma versão black metal do Dissection. Eu acho que os ouvintes aí, acho que perceberam que eu e o Alex, a gente tá meio que... polarizando. Um pro outro, os 5 minutos de porrada de estacionamento sem perder a amizade. Pelo jeito. Mas agora falando sério, realmente acho que essa é a minha indicação aí da semana. Grande então, disco. É isso aí. Grande disco. Beleza. Vitor. Ah, eu quero indicar dois discos, na verdade, né? O primeiro não é uma banda de metal, mas... Tem o pezinho ali, que é um projeto paralelo do Nergal, do Behemoth, que é a banda Me and That Man, com o disco New Man, New Song, Same Shit, que é um blues. Que é um chitãozinho chororó, né? Da blues Polônia. Meio country da pata preta. É massa, cara. Disco massa. E o outro é o Sacramentum, Far Away from the Sun. Grande disco. Daquela mesma leva ali do Dissection, da mesma época também. Bom disco. Muito bem lembrado. Cara, eu vou indicar um disco nacional, recém-lançado, pela Dracar. É um disco que o Emanuel Siegel, que tá sendo nosso assessor de imprensa aí, não oficial, ele mandou ali o release, cara. Ele tem uma banda chamada Outlaw, e o disco chama The Fire in My Tomb. Cara, tem uma pegada meio luciferianismo anticósmico também, inclusive tem uma música dele, se chama Devourer of Light, que é a última do disco, e me faz essa certa referência aí com esse conceito de aniquilação da luz, Storm of the Light's Band, que eu achei um puta de um disco, cara. Eu achei, assim, surpreendente, assim. Confesso até que quando eu fui ler o release lá, Orthodox Black Metal, porra, lá vem mais uma aí na linha do Batushka, né? Mas, cara, fui ouvir e me surpreendeu de verdade. E foi lançado aí pela Dracar Brasil. A Dracar que, cara, é um selo que tem muitos discos controversos lançados por eles, assim, né? Inclusive, tem um, por falar em PhD em riffs, como eu tava falando do Yon, tem outra banda que foi lançada pela Dracar, uma banda americana, que é uma banda naquela discussão Varg versus Vampeta de quem tá do lado do Varg, né? Que é o Grand Belial's Key, outro disco maravilhoso, que é o Judeu Beast Assassination. Mas o cara já tem que ficar esperto quando for ouvir, né? Mas assim, quem ouve Nossa. Black Metal também, defender judaísmo, islamismo, cristianismo, não dá também, né, cara? Então, tenhamos isso em mente na hora de escutar. Inclusive, falando no Emmanuel Siegel, ele tava me contando uma história. Ele tava nesses rolês de casal aí por Canela e Gramado, que ele entrou numa loja de bugiganga lá, vendia artigo de PlayStation, lembranças da cidade e tal. E aí que ele, do nada, tinha uma sessão de camisetas lá e tal. Aí ele tava vendo as camisetas, do nada tinha uma camiseta do Grand Belial's Key com uma tag Bob Marley. Eu achei maravilhosa essa história. Que, cara, é assim que... Aí o Vitor tava falando, né, dessa cena NSBM que surge no sul do Brasil. Começa por aí, começa na loja de bugiganga já, né? Na loja de bugiganga. Tá foda. Aí quando ele me contou essa história, eu achei super engraçado aqui. Eu falei, porra, galera, tem que ouvir essa história, né? Ela é tão icônica quanto a do cara que tomou a privadada nas costas que eu contei na semana passada. Bom, então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. E pra semana que vem vamos falar de um disco polêmico. Um disco injustiçado por uma banda superestimada. Diga lá, Rogério. Quer encerrar aí? Não, é isso aí. Só dizer um tchau aí pro pessoal. Obrigado pro pessoal por ouvir a gente, né? Essa coisa, né? Do podcast todo. E é isso. Até a próxima. Valeu demais. Ouçam de 7. Queria agradecer a todo mundo aí também que ficou ouvindo aí até o final. E só dar uma reforçada, pedir pro pessoal seguir a gente aí nas redes sociais. Estamos em todas elas, como Caneta e Walkman, tudo junto. Muito bem lembrado. E fica assim. Muito obrigado pela audiência. Alisson, ainda estamos te esperando. Um abraço. Isso aí, o último recado antes de